minha namorada morre de tesão. Ela quer fazer amor no parque de diversão. Minha namorada morre de tesão. Ela quer fazer amor no parque de diversão. Nunca me case, toma. No parquinho, toma. Roda gigante, toma. Carrinho, toma. Campo em casa e toma. No parquinho, toma. Roda gigante, toma. No carrinho, vai. No pula, pula, toma. No pula, pula, toma. No pula, pula, toma. No pula, pula, toma. No pula, pula, toma. No pula, pula, toma. No pula, pula. Ah, ah, ah, ah, ah. Minha namorada morre de tesão. Fazer amor, parquinho de diversão. Minha namorada morre de tesão. RG Paredão, no parquinho de diversão. No kamikaze toma, no parquinho toma. Roda gigante toma, toma, tá, toma. No pula, pula, toma. No pula, pula, toma. Olha o barulhinho. André Civis, o mural de Ibicoara. Olha o vapo, vapo, Rantaro.